vai soltando o batidão, vai soltando o batidão, vai soltando o batidão, vai soltando o batidão. Só no baile vem matão. Vai, do. DJ Chifre, porra. Só no baile aqui que é gol. DJ Marcelo, isso então. Só no baile assim, marretio. Hoje tá batendo a cabeça. DJ Chifre, porra. Só no baile aqui que é gol. DJ Marcelo, isso então. Isso então. Só no baile assim, marretio. Hoje tá batendo a cabeça. Só no baile aqui que é gol. Vou tacar o peru. Oi, nem te conto que ela tomou catuaba. Nem te conto que ela já tomou uma bala. Nem te conto que ela já colhou a lata. Já veio tacou na raba. Essa ronda poupa nos caras. É putaria que elas querem. Xerequinha, na piroca dos cria. Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria.